Delta Bravo, informo que está aguardando coordenação com o centro sobre a sua rota. Trezino 64, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, QNH 10, 13. Eu ativo, 613, 050, na mar. Papalavo, confirme, apresentou o plano na AIS Salvador? Pode que a Papa Bravo apresentou o plano no AIS Salvador? Gente, acho que o Papa Bravo. Salve Salvador, Colômbia, não sei, agora puxa o aqui no caderno, no portão 3. Colômbia, no 3. E quando é a sua equipe de solo, reposte para ataque. Vai para cá, para a tarde, só, meia na frente. Só tá o meu ótimo para braço, me escuta. Comandante, a gente está com um problema com o seu plano, que é a 358 para a Marte, ela não existe mais. Só viu a Zulu agora, só para o norte. Então a gente está checando junto ao centro uma reautorização para uma nova rota, ok? 060, deixa no 093, ou 863. Bom, zero. Controle Mike Serra Golf, estabilizado no Loco e Alerta. Mike Serra Golf, completa aproximação, torre no 895. Não vou passar um braço, boa noite. Boa. Comandante, o senhor 3164 pode guardar presente, tá? Autorizado, 3164, tá? Então, cancela a posição externa, prosseguir para 17. Gente, Mike Serra Golf, chama no externo, então avistando, ajuste agora no 03, vento 120 graus com 089, Mike Serra Golf. Ok. November Yankee Mike, aguarde para ingresso. Estou cancelando o Mike Serra Golf, base pela direita. Mike Serra Golf autorizado, base pela direita, chame final pista 17 com cheque de trem, o vento de 120 graus com 09, ajuste padrão. Baixada travada, Mike Serra Golf, 1013 no padrão, vai a porta na final. Gente, cancelado agora os 49, senhor. Na posição ITAP. Eu ativo 3000, ajustado 63, livro das instruções. Na 3164. Cené 6390, desce para o nível 050. Eu autorizado 0, 0, 8, 63, 10. Alexia Golf tem pouso autorizado na pista no 7, vento de 120 graus com 1 no 1 no nosso. Autorizado, sou Golf. Ambulância do Brasil, recebemos uma nova rota, mantendo a escuta aguarda, por gentileza. Solo Salvador, voo 1693, instruções para o táxi, com 188 a bordo. Autonomia da presente de 3 horas e 38 até na Galeão. Seguinte é Alfa, ponto de espera 18895, altímetro marca 1013. 1013 é o time autorizado e Alfa para pista 10 gol no 6. Autorizado, ajustado 1013. Papa Bravo, aeronave homologada RNAV? Aeronave voa RNAV? Gente, um minuto para cópia. Tango November, Yankee Mike, alinha e mantém pistão no 7. Adão para Marte, nível 280, via Zulu 21, após Charlie, November, Foxtrot, após direto Trivia, após direto Mugop, Mike, Uniforme, Golf, Oscar, Papá, após direto Pirassununga, direto Mendes. Mike, Eco, November, Delta, Sierra. Decola da pista no 7, com primeira curva à direita, saída Arbo, após direto, Trivi. Transponda 5063, controle 119 decimal 8, corrigindo a saída Arbo, transição elétrica. Saída Arbor, transição Elefa. Oscar Papa Bravo. Ground good evening, Condor 077, position 11, request startup and clearance. Oscar Papa Bravo, confirma a saída? Oscar Papa Bravo, confirma a parte que se encontra para os seus abordos. Cliente, acho que vou parar o estacionamento do táxi, chame a torre na frequência 198.95. Good evening, Condor 077. Go 1885, confirm ready for push and setup. For Condor 077, we are ready for a start and push. Condor 077, ready to push. Go ahead, Condor 077. Condor 077, stand by for copy. Standing by, Condor 077. Está livre da restrição de altitude na posição ETAP. Para 3 mil pés, ajustando 0 no 3, livre da restrição em ETAP, ou chame a 3, 1 no 0. 3662, desça para o nível 050. Para 3662, desça nível 050. Nada. Já com 200 reduzindo. Gente. Controle Salvador, boa noite, TAM 3858, qual é mais? TAM 3858, boa noite, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060, QNH10, 13. 060-3338. 3858, pode voar direto e papo. Negativo, mantenha a chegada, número 4 na aproximação, 3858. Boa boa noite, Centro Salvador, tá passando no November Yankee Mike, decorda na 7, conclua direito. November Yankee Mike, via corredores, mantenha o nome ao país, reporte para o da Barra. Via corredores, reporte para o da Barra, o nome ao país, November Yankee Mike. No 3, decolando 5-6, chame agora o controle Salvador, frequência 199.8, bom voo. Sai Salvador, 198, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Nossa posição de 1 hora a 13 milhas é um Alfa 320 com 1.40 nós de ground speed, passando 2.500 pés e descida 2.000 pés. Afirmativo, iniciando redução 8.6, 3.0. Estabilizado. Afirmativo, estabilizado no momento. Gente, completa a aproximação, torre no 895. 1895. Controle Salvador, boa noite, 1-6, 1-3, saída Arbor. Está livre LS, reporte estabilizado. Woods, stand by, please. Stand by, 1-7-7. Desce para 2.000 pés, que é legal no 003, e está autorizado LS, reporte estabilizado, reduza para 1.809. Autorizado 2.000 pés, ajuste 1.013, está autorizado em LS, o 863.10. 3.164, tráfego avistado, ajuste padrão, check tension. Baixado, travado. 3.164, tem pouso autorizado na pista no 0, vento de 1.20 graus com 1.09. Autorizado, pois, o 1-0-3-1-6-4, tá? Zona 398, boa noite. Autorizado, chegada Mari, desça para nível 070, QNH-1-0-1-3. Salvador, 1-6-1-3. Zona 1-3, contato radar, passando a nível 060, suba para o nível 360 e sai da Arbor. Arbor 360, 1-6-1-3. Meia-meia-dois após etapa e desça para 2.000 pés. Autorizado final do procedimento LSX e reposta estabilizada. 3662 após etapa e desça 2.000 pés do estado 9093. Zero, 3858 reduza para 2009. 2005. No curso do localizador, Oxa 63, 1-0. Boston, M6310, completo final do procedimento ILS X-Ray, torre 118.9. Completa o procedimento ILS da 10, torre 11985, Ocean 11895, retificando Ocean 6310. Condor 777, we are clear to Echo Delta Delta Foxtrot, flight level 330 initially via Alpha Zulu 10, and when airborne with a left turn, and please say again the point. Transition, Condor 777. Reporte contra embaixo trovado. Continua a aproximação, ajuste no 0 no 3, ou 6310. Charlie Alpha, Debater, Lulu, India, Papa Alpha, Romeo, Transition. Mantenha pistão no 7. Lulu 077, call ground. 6310, pouso 3 horas, pista no 0, vento de 120 graus com 08 nós. Livre pouso, Ocean 63, 10. Which transition? Uca, Departer, Zipar Transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Condor 077, Uca, with Zipar Transition, and copy. Scott code 5103, Condor 077. Scotting 501, correct 5103, Condor 077. Condor 077, the road to Upper Zulu 10 after according to the flight plane route. Why Upper Zulu 10 flight plane route and Condor 077? Condor 077, read back correct, report ready for pushing setup. We are ready for pushing start, Condor 077. Condor 077, in coordination with ground staff, report to red for taxi. Condor 777, we'll call you and ready for taxi, so start up and push approved. Salvador, boa noite, TAN 3164, livrou a pista. TAN 3164, autorizado taxi via Alfa Juliette para o gate 04. Alfa Juliette, por favor, 04, TAN 3164. November Yankee Mike, mantendo mil pés, tráfegos acima na chegada, descendo para 2000. Escuta, não vai melhor demais. Fechar. O 350 pode prosseguir na descida? 2 mil pés autorizado LS. 2013 para 3850. Controle apenas confirmado, está 3662 autorizado ILS X-Ray. Autorizado, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, está 3662. 3858, tráfego entre Itap e Duna, mantendo mil pés visual. Gente, 3858. Marcelo. Nós. O Ocean M310 no solo 04, libera a direita, chame solo em 121 decimal 9. Livre à direita, solo 1219, Ocean 6310. 6858, reduza para 1909, tráfego que o precede 10 milhas, mantém 200 de ground speed. Sim, está reduzindo, 3858. O vento agora de 120 graus com 109. É 2. Temos um princípio de incêndio próximo a Taxiway Golf e a torre impraticabilizou a pista. Prepare espera sobre o marcador externo. Tá, 3662 vai executar espera sobre o Índia Serra, 2000 pés. 8, S restrito 3000. Prepare espera sobre Duna. 3000 está em Duna, 3852. Com 398, qual o nível que prefere manter para espera? Juliette para o gate 06 ou 63, 10. 170, espere em Mário, 398. Romeu no 3, Centro Recife agora, 1288. 2 confirmado, por favor, frequente. 1288. 288, bom, no meio, no 3. Fala do solo, 11, é só abraço. Oscar Popo Grave, sua decolagem foi ao 06, chama agora o controle 1-1-9-8, bom voo. 298, grato. 1-1-9-8, sir. Ok, 19-8, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu Oscar, Papa Bravo. Papa Bravo, contato radar. Foi direto Arbor, suba inicialmente para nível 060. Arbor 060, Oscar, Papa Bravo. Voo 398, o senhor vai manter Mari mesmo? Ok, se desejar, pode prosseguir para a etapa. Alô 077, conforme está esse pushback? Essa é a conta 077. In coordination with ground staff, report ready for tech. Oscar Papa Bravo. Na escuta, prossiga. Já na proa de Arbor. Afirmativo. Gente, suba sem restrições ao 280. Sem restrição, 280, Papa Bravo. Então 3662, o bombeiro liberou a pista para pouso. Complete a órbita e reporte na final do ILS. Reportará estabilizado na nova aproximação da 3662. Então 3858, tráfego da companhia abaixo, 2000 pés, sobre orbitando sobre Simbra. Aguarde a aproximação do mesmo para completar o procedimento a 3000 pés. Adano, 3858. 310, gato. Não por isso. 398, pode prosseguir a descida para 4000 pés, será vetorado para entrar no sequenciamento. Guardando, igual o 1880. Com 398. Desça para 4000 pés, será vetorado para o sequenciamento. 4000 na proa de TAP. Papa Bravo, controle. Arbor está na sua magnética 280. Arbor. 398. Vou para a de Paris. Eu deveria que marque reporte rotatória visual para o campo. Portará rotatória visual para o campo. Então 3858, sob vetoração, voe na proa 270 e desça para 2000 pés. 270, 2000, 3858. Interceptou o localizador com o campo à vista, 3662. 3662, torre 1, 9, 8, decimal 9, 5. Mono 18, decimal 95, até já, Sun 3662. Sun 3858, direita 020. Direita 020, 3858. Voo 398, autorizado 2000 pés. Direita 070, reporte estabilizado. Direita 070, reporte estabilizado. 3858. Thunder Yankee Mike, chame a torre. 118, decimal 95. 118, November Yankee Mike. Torre Salvador, November Yankee Mike. Polo 077, approve text to holding point via April 1, India Alpha on holding point, call tower frequency 118-995, KNH1013. Condor 077, we are here to text April 1 via India Alpha holding point, runway 10, and it's holding point 118-995. Condor 077, confirm any persons on board. Connor 077 VFR, 267 passengers, plus 92. Roger, good trip. Connor 077. 3, ajuste padrão. Continua a aproximação, reporte externo, senhor. Padrão. Pés autorizado, final do procedimento ELS-XUE, reporte estabilizado. Mike, por gentileza, confirma intenções, toque remetido da pista no 7, é isso? Afirmativo, TGL não no 7. Solo no 885 está autorizado no 08? Negativo, gol no 885, aguarde. Guardando no 885. Gente, por gentileza, November Yankee Mike, chame a 3 milhas da final pista no 7. 3 milhas na final pista no 7. Para ser reavaliado se necessário fazer um 360 na final devido à aeronave passando agora, acabou de passar a Duna, o November Yankee Mike. Afirmativo, visual para a aeronave, chamará 3 milhas November Yankee Mike. 885, inclinação equipe de solo, após a passagem do Airbus 3. 30, Soyota Guarda da Condor, reporte para táxi. Após o Airbus 330, está livre, chamará para o táxi. Boa noite, Otis. Direito, chame solo em 121, decimal 9. Libra direito, 1219, o TAN 3662. Opa, tenho November Yankee Mike, faça um 360 pela esquerda e reporte interceptando final pista 17 para autorização de toque emitido. November Yankee Mike. November Yankee Mike, iniciando 360 pela esquerda. Estéreo embaixo travado, 3858. Gente, está 3858, tráfego avistado. Continua a aproximação, reporta ali pista livre, senhor. Alô, Salvador, muito boa noite. Sultão 3662. 362, solo 121, decimal 9. 258, pouso autorizado na pista no 0, vento de 1 no 0 graus com 1 no 0 nós. Repose 3858. A direita agora, na proa 300. Alfa, reporta da Juliette, o TAM 3662. Oscar Papa Bravo, controle. Sente, curve na direita na proa 300. Mike, condições de agilizar agora o final pista no 7? Curativo. Agilizando por gentileza, chame o final de 2 milhas, novembro, Yankee Mike. Afirmo, senhor, aproximadamente 2 milhas de dona. Ok, 2 milhas. Não copiei. Transição. Controle Salvador, muito boa noite, 352 da noite, sente da novembro. 5218, desce via Mari para 2 mil pés. Yamari para 2000, 52 de novo. 077, maintain holding point 1010. Condor 077, holding short 1010, at holding point. Foi Salvador, para ajudar o possível sequenciamento, da BB Mike estima 3 minutos o tempo. Gente, novembro, Yankee Mike agilizando na medida do possível, chame 2 milhas, final. Chama 2 milhas, favor. Utilizando na medida do possível, senhor. Se possível, 2,5 ou 2 minutos, melhor. Ok, vamos tentar. Papa Bravo, tente contato na frequência 119.8. 62. Aguarde para ingresso no pátio principal. Aguarde para aguardando, tá 3662. Tá 3662, tem como acelerar o táxi até o gate 01? Afirmativo, acelerando até o 01, está 3662. Faço uma ponte, eu não consigo copiar ele em nenhuma frequência. Pede para ele chamar o Centro Recife agora, 1288, alterna 1260. Chamar o 1288-260, positivo. Copiou? Afirmativo, vou tentar no 1288, obrigado. 1288-260, ele está ciente, copiou e está estabilizado, né, aliás, igual ao 398. 398, torre 1995. 2 novembro, Yankee Mike é visitado, autorizado a tocar emitida pista no 7, vento 120 graus, 119, ajuste padrão, novembro, Yankee Mike. Autorizado, tocar emitida, cabeceira 17, novembro, Yankee Mike. Muito autorizado, táxi de Alfa, é ponte antes da Juliette. Vou reportar antes da Juliette, da 3858. Torre Salvador, boa noite, 1398, estabilizado na LS da 1. Boa noite, 1398, tráfego avistado, ajuste padrão, continue a aproximação. Eu tenho um tráfego, tem um tráfego se aproximando da sua esquerda, fazendo exercício de toque remetido da pista no 7, assim que o mesmo iniciar remetido, eu autorizo seu pouso no 398. O vento agora é de 120 graus, 109. 7, igual, 1398. O tráfego já livrou o seu eixo de aproximação, se afastando agora à sua direita. O senhor tem pouso autorizado, pista 0, vento de 120 graus, 09 nós, gol 1398. Livre pouso na Lodan, obrigado, gol 1398. Autorizado o táxi até o gate 03, no pátio principal, via Juliette, atentando ao gol, com esse Boeing 737 da Gol à sua frente, taxiando até o ponto de espera. Gente, pelo pátio até a 03, visual com o Boeing da Gol, 328. pela direita da 07 pela direita, tá firme? Tá, firmo. Curte agora a direita, perna do vento pela direita da pista 17. Chame base pela direita, pista 17, November Yang Mike. Chame a base pela direita, 07, November Yang Mike, pela direita da presente. Conozero 77, line up and wait for runway 10. Conozero 77, lining up and wait for runway 10. E, por gentileza, o endavamento mais era presente na Terra do Vento. Após o ataque arremetido, a 7 com condições de ingressar no corredor Axé e prosseguir com a aproximação na 1-0. Sim, senhor, vou coordenar com o controle. Chame para a base. Fico muito grato, chama a base, endavamento mais. Solo 398, no solo 21, no libera direita, chame solo em 121, decimal 9, senhor. Zero 77, you're clear to line up and take off runway 10, wind is 130 degrees on 0 knots. Connor 077, clear to take off runway 10. Salvador, eu vou no 885, boa noite. Boa noite, no 885, ali mantém pistão no 0, senhor. Ali mantém no 0, no 885. Giro na base da 7, na Uber Track. Gente, Mike, autorizado, o toque é remetido na pista no 7, vento no 20 graus, 09 nós, ajuste padrão, November Yank Mike. Autorizado, toque é remetido na 7, ajuste padrão, November Yank Mike. Bona 24, contact announce of the departure frequency 109.8. Have a good flight, sir. 109.8, contact 077. Thank you, goodbye. Goodbye. Controle trip 5218 liberado. High speed em TAP. Trip 5218 livre. Desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ELS X-Way, reposto habilitado. 2000, chamará estabilizado ILS, o 5218. Trip 5218, ajuste 10 no 3. 1013 para o 5218. 5103, quando a 077, que tal? Solo Salvador, Oceané 63, 10, ciente da November. Oceané 63, 10, informação November, confere. Aguarde um minuto para cópia. Afirmativo. Decimal 8 já foi coordenado, seu ingresso final pistão no 0, November Yank Mike. Muito obrigado, pra gente chama agora o controle em 1980. Pulo no 885 autorizado decolar pistão no 0, vento de 120 graus com 089. Nível decolagem no 0, gol no 885. 5104, controle 1999, decimal 8. autorizado a Recife no 350, decola da 10 com curva à esquerda, segue via Upper Whisky 58. A saída é a Puca Transição Caju, transponder 5104 e o controle de saída opera em 119.8, Ocean 6310. Ocean 6310, cotejamento metro correto, pode falar para o posicionamento. Afirmativo, Ocean 6310. 604. November Yankee Mike, ingressando no corredor Axé. Apatando 9 Yankee Mike, ciente, mantendo-se em condições visuais, 1 mil pés, corredor Axé. Visuais, 1 mil pés, corredor Axé, da Rebrick Mike. Decolado aos 26, chame agora o controle de Salvador, frequência 119.8, bom voo. 119.8, bom final de domingo. Boa noite. Vou no 885, contato radar, submanteia 360, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, ciente, 360. Controle Salvador, muito boa noite, passarelo 2224, transfere, sempre informação, November. Passarelo 2224, chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 1093. Nível 13, o perfil da Mari, descendo para o 060, manda o ideal, passarelo 2224. Passarelo 2224, voe Mari para chegada Mari. Mas já tá voando Mari já, 2224, passarelo, o ideal vai descer para o 060. Sim. Que o TRIP 5218. TRIP 5218, complete final do procedimento ILS X-Way, torre 118, decimal 95. 1895, muito obrigado, senhorita. Boa noite. Boa noite, bom. Voo no 885, restrito a nível de voo 340. Restrito 340, voo no 885. Agora baixar travado 5-6-5-2-1-8 da trip. Trip 5-2-1-8 tem pouso autorizado na pistão 0, vento Dino 2-0 graus, 09 nós. Ciente 5-2-1-8. Condo 077, contact Recife now, 126.85. 126.85, Condo 077, goodbye. Gol no 604, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado final de procedimento LS, X-Way, reporte estabilizado. 2.000 com no 0, 1 no 3, reporte estabilizado, 604. Gol no 604, tráfego 1 hora, 12 milhas, mantendo o corredor visual, 1.000 pés. 04, hein? Salvador, 93 Mike, passou para a história do bar. Rapatango 9, Bianchi Mike, corredor Bonfi, condições visuais, reporte Interlagos. Corredor Bonfi, reporte Interlagos. Com 1885, chame centro, Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-133-25, uma boa noite, 1885. Boa noite. Solos 34, direita 121, décimo 9. Chamarei, um boa noite. Boa noite. 5218, livrou via Delta. Trip 5218, autorizado táxi via Alfa Aquilo para o pátio 3, posição 07. Alfa Aquilo, pátio 307, 5218. Confirme velocidade indicada. 604, 200, reduzindo. Gente, gol no 604. Nível 3620, tem informação November para autorização de tráfego. Então 3165, informação November, confere mais de minuto para cópia. Paredo 2224, desça para 3.000 pés. Ajuste no 0 no 3, livre da restrição e TAP. 3.000, BL3, está livre da restrição de velocidade em TAP, paredo 2224. Pronto, cópia. Pronto, cópia, eu fiz o certo. 3165, autorizado Salvador para o Galeão, nível autorizado é o 360. Piero Pizu 110, decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da Euler, após Brito. Transponder 5196, controle 199.8. 3165, autorizado Galeão, nível 360, via Pizu 10, decola da pista 10, com curva à direita, da Euler, da Brito. Responder 5196, controle 199.8, na posição 4, no campo 3165. Pizu 165, atendimento correto para pushback, reporte para pushback, acionamento. Pizu 165. Estabilizando LS, 1604 da Gol. 1604, complete, final do procedimento em LS X-Way, torre 118.95. 1604, copiou? 1895, 1604 da Gol. Gente, bom pouso. Salvador, boa noite, 604 da Gol, estabilizou LS da 10. 1604, boa noite, continua a aproximação, tráfego avistado, reporta o marcador externo embaixo e travado. Positivo, reportaremos ser embaixado e travado, 604. CLS, Axeira, reporta estabilizado, passo, Sareiro 2224. Trip 5591, controle de Salvador. Trip 5591, na escuta do controle. Controle November Yankee Mike no Traverso de Paris. Papa Tango November Yankee Mike, reporta rotatória visual com campo. Reportará rotatória November Yankee Mike. Foi, travou, 604 da Gol. 1604, ciente, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso no zero, 604. Salvador, 35591, boa noite, tendo a informação. Descendo 60. Trip 5591, via chegada a Ponce, desça para nível de voo 050, ajuste no 0 no 3. 5 mil pés no 0 no 3. Salvador, approach, Virginia, Oceanet 6313, Bonfa Arrival, Sunflight Level 060, QNH 103. Bonfa Arrival, descending Sunflight Level 060, QNH 103, Oceanet 6313. Então, Salvador, eu tenho 3165 para o curso 10 planeta. 3165, em coordenação do equipe de solo, reporte para ataque. 3165, em coordenação autorizada por detonamento. Passaredo 2224, estabilizado? Afirma agora 2224, Passaredo. Complete final do procedimento ILS X-Way, torre 118.95, Passaredo 2224. Torre 1895, obrigado, Tajá, 2224, Passaredo. Um pouco. Salvador, muito boa noite. Passarela 2224 estabilizado, Free LS. Passarela 2224, boa noite. Tráfego já avistado, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Pistão no zero. 224, controle Nará. Número 04, solo aos 41, direita 121, décimo 9. Olhe pra 219, gol no 604. Saída 2224, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 8 nós. Freio de pouso baixou, checou, autorizado pouso na 10, passarela 2224. No 604, na Alfa. Vou no 604, boa noite, tá livre o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Chama antes da Juliette, vou no 604. November Yankee Mike, visual com campo. November Yankee Mike, chame torre 118 decimal 9. 118 95, November Yankee Mike. Torre Salvador, Papatango, November Yankee Mike. Papatango, November Yankee Mike, o ajuste no 013, confirme intenções. November Yankee Mike, teria intenção de fazer um TGL na 10. Gente, confirme, vai prosseguir na final da 17 e girar base para o toque remetido na 10? Afirmativo. Gente, reporte na final de 1 milha da cabeceira 17 para...